Como assim? Foi agora mesmo que startou o troço? Aqui? Agora? Que isso, cara? A gente tava conversando, a gente organizou pra sentir a presença. Pode ver, é sensorial. Ah, um negocinho ali, velho. E aí? Por favor, Amarelo, obrigado, querido. Comunista, uma publicação comunista de esquerda. É verdade, Chico Alencar! Chico Alencar! Muito apanhou na ditadura! Estamos chegando com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil, pela grande Rede Atlântida, a Rede Atlântida do Planeta Atlântida. Estamos com sandálias Boa Onda, a revolução do conforto, telefonia imbatível Big, tudo de melhor para você. E da Miller, a moda está nas ruas. Como vão os amiguinhos neste fim de tarde de segunda-feira? Tudo bem aí, Marcos Piangers? Tudo bem, tudo ótimo, maravilhoso. Que é isso? Que voz é essa, cara? Não tá legal? Tô treinando minha comunicação. Marcos, posso te perguntar uma coisa? Mas não. Tu pintaste os olhos? De novo, cara. De novo? Cara, a gente tá cada vez mais gay hoje, cara. Que isso, eu e tu. Não é porque eu e ele. Não, porque ele chegou hoje aqui, eu percebi que ele perdeu, assim, tipo, uns 30 quilos. Não, cara, não. Foi pra Floripa, voltou. Tá sequinho, tá sequinho. É, eu sei que Florianópolis é uma cidade, assim, que oferece muitas loucuras. Esportes radicais. Noites de, enfim, intermináveis e tudo mais. Não sei o que tu usou em Floripa, mas voltou com uns 30 quilos a menos. Eu notei isso nele. Mas por que eu tenho que ter usado alguma coisa? Os olhos, cara. Eu não... Não, mas tu pinta os olhos com frequência. Olhos, cara, eu não faço amor com um homem há mais de 10 anos. Mais de 10 anos? Como é que conseguiu, cara? Há mais de 10 anos eu não faço amor. Ai, tá bem, vamos lá. E Porazinho, tá bem, Porazinho? Eu tô bem, cara. Tô pois bem, amor, claro. Porazinho. Maurício Amaral. Tô bem também, cara. Tá bom. Fala, Potter. Tô bem. Geis, oi. E aí, Geis? Ah, eu tô muito bem. Tá? Que bom, Geis. Passou a tarde inteira aí pegando o ar condicionado, né, Geis? Exatamente. Tá lá chovendo. Embaixo é muito bom, tá lá da trifresquinha. Meu lá no porão, tô lá da rádio. No porão, né? Da rádio, isso aí. Tu e o Coto lá, tu, o Coto e o Dico. Davi Coimbra tá ao vivo lá de Capão aí, opa, linha 1. Opa, que beleza, na linha 1, vamos ver. Fala, Davi Coimbra! E aí, Evelyn, de volta? Davi Carradinho! Davi Carradinho! Davi Carradinho! Tanto sol. É, muito sol, né, Davi? Cara, é. A gente viu o Davi ao vivo no Pretinho no Ouvinte. Só a testa do Davi tá bronzeada. Caminhoneiro, tá branco. É mesmo. Cara, o Davi é muito solar. Tigre. Não, o braço também. Bloqueador solar fator 60. É tigre, Davi. E a bermuda do Davi é uma calça jeans cortada. É muito tigre. É o Nô, lembra exatamente. Do Nô, do Riacho Doce? Ô, Davi, tu saiu do IAPI, mas o IAPI não saiu de ti. Não, não tem jeito, né? Mas agora eu tô com uma bermuda fashion. É? Ai, ai, ai. Uma bermuda totalmente cargo. Fashion. Qual é a tendência? Exatamente, é isso mesmo. A tendência, Davi, então, é bermuda cargo. Davi, bermuda cargo. É a tendência do verão agora. Bermuda cargo era no verão de 99. É, mas não. Tá 12 anos atrasado. Davi vai lançar é calça a tendência capri. Do verão, cara. Oh, mas o Davi não percebeu que o Potter falou que tu tá que nem o Nô do Riacho Doce. É muito bom isso. Tu lembra do personagem do Nô, Davi? Ou tu não te lembra? Cara, nunca vi o Riacho Doce. O Nô é o que tinha o corpo fechado? Não era o que tinha o corpo fechado, pegava a Vera Fischer. Galega. Já me serve naquela época, né? Sim, que agora. O Davi usa calça semi-bag, cara. O Davi usa calça semi-bag. O Davi e o Jason, né? Não é verdade, eu nem na época usei calça semi-bag. Mas o Davi é um homem que dita moda. Eu vi ele no outdoor, ali na Nilópolis, ali. Tu tá louco de ciúme do meu outdoor, tal, Pedro. Não, e tem umas fotos a gente alimentando, Davi. A gente pegou uma vovó sentada, assim, tirou a foto contigo, dando vovó sentada na tua boca. Eu faço maior sucesso com as vovós. É verdade. Ô, Davi, então tá, estás apresentado, fique com a gente aí, por favor. Estou aqui. Tá bem. Então tá, vamos. Bom, todo mundo apresentado. O Duda te trouxe de novo, né? Não, tu já ficou aí. Meu nome é Alexandre Fetter, somos a rapaziada do Pretinho Básico. Vamos até as 19. Até as 19 temos aqui também nosso Arthur Gubert. Que está aqui no plantão, na retaguarda do Pretinho Básico. 31 pessoas morreram. E outras 130 ficaram feridas em uma explosão no aeroporto internacional de Moscou, na Rússia. Segundo informações preliminares, o incidente teria sido provocado por um homem-bomba no setor de desembarque de voos internacionais, ou seja, foi um atentado terrorista. Três pessoas são suspeitas de envolvimento no atentado e estão sendo procuradas. Tem um monte de província separatista lá e aí é de alguma delas. Eles conseguiu se separar, e, né? E eles são separar radicais, braço, radicais... Perna, radicais a ponto de se explodir. Radicais livres. É, ainda livres, né? É uma explosão, né? Os números... Marcelo, os números da tragédia, falamos hoje à 1 da tarde sobre a tragédia em Santa Catarina provocada pelos temporais. Então, os números da tragédia não param de subir. De acordo com o último relatório divulgado pela Defesa Civil, já são 60 municípios atingidos pelas chuvas e destes, 38 já decretaram situação de emergência. O relatório divulgado na tarde desta segunda-feira aponta ainda que são 872 mil pessoas afetadas de alguma forma. Cresceu, era 21 mil desalojados, 1.862 desabrigados, 5 mortos e 162 feridos. Puxa vida. Coisa feia. Que horror, cara. Ah, o horror é o governo, né, que não prepara um plano de auxílio a essas famílias. Aí. É isso aí. Que demora muito tempo para recolocar essas famílias em casas. E não tem uma prevenção, né? Financiadas com dinheiro público que foi destinado, veio dinheiro federal para Santa Catarina para construir, para melhorar e para prevenir também as enchentes. Não tem prevenção, cara. Os caras não conseguem prever 2 dias antes uma chuva dessa intensidade ir lá e tirar as pessoas dos morros. Não, e isso que o Marcos falou, a gente falou aqui na semana passada. De chuva. O que aconteceu no Rio de Janeiro foi acúmulo de chuva. Avalanches de água com barro. No Rio de Janeiro não tinha como prever. No Vale do Itajaí tem enchente há anos. Não, cara. E o maior absurdo é o e-mail que a gente leu do ouvinte aqui semana passada dizendo que 2 vezes pararam com as obras de reconstrução das casas lá por causa do superfaturamento. É verdade, amigo. Que tá sub júdice, que estão roubando lá, estão desviando grana das obras lá das casas. Mas, por que as pessoas estão em costa? Porque as casinhas não ficaram prontas. Por isso. Eu tenho um projeto que é o seguinte: cadeira elétrica, pena de morte pra corrupção. É verdade. Robô, vai pra cadeira elétrica. Vamos ver se alguém vai roubar. É verdade, Marcelo. Pensa comigo: se descobre um corrupto político ou do meio político, tá? Bota ele na hora do Jornal Nacional eletrocutado. Fica lindo. Fica uma bela mensagem. As pessoas vão pensar duas vezes antes. Vamos deixar pro Jornal da Globo. De fazer Que horas tem que ser, Marcelo? Tem que ser às 8 horas da noite, horário nobre. Não, explodindo no Jornal Nacional. Fritando na cadeirinha. De repente não precisa mostrar explodindo. Mostra não, que até explodir. Até explodir. Não, for explodir, o cara tá parado. Foi no micro-ondas. Foi no micro-ondas. É verdade. Continuando aqui nos destaques comentados. Calma aí, na Veja. Dessa semana, tá? É importante. Tem uma coisa legal aqui que são o seguinte: as 8 soluções para evitar tragédias desse tipo. É um destaque comentado da revista Veja agora, no meio dos destaques comentados. Abriu. São 8 frases, 8 expressões, tá? 8 coisas importantes para se fazer no Brasil para parar com esse problema. Na Austrália choveu mais do que no Brasil, foi muito mais violenta a chuva e não morreram 20 pessoas. No Brasil morrem 1.000 pessoas com uma... E mais, Santa Catarina, mais de 1.000 pessoas. Mapear as áreas de risco, isso não existe no Brasil. Certo. Fiscalizar a ocupação irregular do solo. Do solo, porque como é que se faz lá embaixo do solo. 3. Remoções em área de risco. Tirar as pessoas disso aí, desse lugar. Contenção de encostas, que é colocar concreto embaixo. Lá embaixo da terra para poder fazer o alicerce direitinho, que custa caro aí, né? E também fazer aqueles muros de arrimo, né? Que são muros que protegem contra... Que deita sobre o penhasco, assim, né? Exatamente. Tem aqui embaixo, na Correia Lima, ali no exército, tem um... É verdade. 5. Construções mais seguras, mudar o material, procurar um material melhor para fazer nesse tipo, também, assim, né? Aço, né, meu? Sistema eficaz de radar que não existe no Brasil para ver o que tá chegando, a chuva que tá chegando e tudo mais. Número 7. Alertas de emergência que aconteceu na Austrália, que o Brasil recebeu uma carta: saia da sua casa, que amanhã o bicho vai pegar. É, isso aí. E 8, a coordenação de todas as ações com o governo. Esse é o problema, né? Com o governo junto, entendeu? Já se sabe o que fazer, basta fazer. Vamos lá, então. Tá aqui. Ah. E muitas delas, segundo a Veja aqui, a maioria delas não tem um custo caro. É organização, entendeu? É desburocratização. A Veja vai guardar essa matéria prontinha pra botar na próxima edição da próxima enchente. Exatamente. Da próxima grande tragédia natural. Grande revista, revista Veja. É verdade. Veja. Eles vão botar a opinião não é da Veja. Não vai mudar, então. Isso aqui são países que fizeram a mesma coisa. Especialistas em arquitetura, engenharia civil, engenharia urbana, sei lá o que. Todos de primeiro mundo. Exato. Não, aqui no Brasil. No Brasil tem gente competente, só que não acontece. O governo faz, né? Não organiza. Falta vontade política. É verdade, Marcelo. Emergência do Hospital Conceição atende quase o triplo da capacidade de pacientes. Que loucura. A situação não é diferente em pleno verão, hein, cara? A situação não é diferente no Hospital de Clínicas, onde o quadro de superlotação permanece desde a semana passada. Os hospitais São Lucas, da PUC, e Santa Clara, do Complexo Hospitalar Santa Casa, operam com o dobro da capacidade de pacientes. Beijo para a nossa pediatra, doutora Liz, que junto com todos os outros médicos que atendem em emergência são heróis, são super-heróis. É verdade. Cara, simples fato de continuarem ali já isso, é um heroísmo, né? E depois de se dobrar em dois, eu tava ouvindo um especialista falar esses dias sobre esse caso das superlotações de hospitais, né? Primeiro, aqui em Porto Alegre, por exemplo, o último hospital SUS que foi construído em Porto Alegre foi construído há 30 anos, que é o da PUC. Bah. 30 anos! Anos, cara, tá? Depois desse, nunca mais tivemos nenhum. E fecharam, inclusive. E aí, não. O cara tá falando que também bom, a gente tá falando de emergências, né? Mas também essa crise no SUS de um monte de gente é porque o governo não paga médicos especialistas para que se possa fazer um exame mais apurado, para que se possa fazer uma cirurgia mais detalhada, né? Então, isso aí vai acumulando, e aí, cara, é esse caos que a gente vê todos os anos, né? Então, é brabo. E o último destaque, empresa retira bicicletas de aluguel das ruas de Blumenau. Oh, conforme a empresa responsável pelo projeto, a procura era muito baixa e a necessidade da utilização de várias tecnologias como internet, telefone celular e cartão de crédito impedia a utilização das bicicletas. A prefeitura vai estudar uma outra maneira de disponibilizar as bikes futuramente, dessa vez junto aos terminais de ônibus. E todo mundo tem bicicleta em Blumenau. É o Brasil, né? É um projeto incrível esse projeto, mas é um fracasso no mundo todo, sabia? No mundo todo, primeiro mundo também é um fracasso. Paris, E esse lance de tu ter uma carteirinha, tipo um vale transporte, que tu pode colocar ali, tirar uma bicicleta, devolver ela em outro lugar, e aí pegar em vários outros pontos e passear, é um fracasso no mundo todo. Eu vi uma reportagem um dia que tem pouco uso. E com carros é fracasso também, porque eu tenho também esse razão. Sistema para carros. Eu tenho uma razão para isso aí, calor. Calor. E lomba também é ruim. Mas em Blumenau todo mundo tem bicicleta, Potter. É, e todo é barato também ter uma bicicleta, mas o problema é o seguinte, como é que eu vou trabalhar de bicicleta? O cara chega numa asa pra trabalhar. Sabe? Né? E a Europa tá sendo cada vez mais castigada com invernos, né, tenebrosos. É por isso que o Geiso tá com essa... Tu vem de bicicleta, gente? Sim, meu. Não, mentira, então tem que subir um monte de bicicleta. A gente gosta de azulejo, ar-condicionado e carro com ar-condicionado. Azulejo é o símbolo do, né? O símbolo do status. Concretagem. Azulejo é o símbolo da burrice, né, cara? Vamos combinar, né? Eu gosto de azulejo. Fechando hoje aqui na tarde. Com uma empresa azulejo. Tu imagina assim, o cara vai construir uma casa. Eliane. É, um abraço. Obrigado. O cara vai construir uma casa, tá? Tem a possibilidade de fazer o chão desta casa de cimento, por exemplo. Cimento queimado e pintado. Cimento queimado é legal. É muito mais barato do que tu botar a lajota, botar cerâmica. Fica muito mais feio que porcelanato, né? Depende, né, guri? Eu entrei numa casa dos teus amigos lá em Jurerê Internacional que não tinha porcelanato. Vitinho. Tinha lá o Vitinho. O grande Vitinho. Não tinha lajota, não tinha azulejo e era uma das casas mais elegantes que eu já entrei até hoje na minha vida. Só magnatas magnânimos como o Fetter pra passar as férias em Jurerê Internacional, cara. Que o Cacau disse, meu. Ô, Davi! O Cacau falou, né, meu? O Cacau avisou. O Cacau avisou e falou, mas não é mais magnânimo. Agora é magrinânimo. Ah, tá muito magro, tá sequinho, pô. Todo verão é isso, amigo. É o magrinânimo. Ele quer se mostrar de sunga, que nem no verão passado. E sempre com a mesma sunga. A mais de três verão, ele tá sempre com aquela sunga vermelha dele, É que só fizeram uma até só hoje. Só fizeram uma com espaço pra frente. Sabe que o Fetter é que nem mulher, chega setembro, outubro, você fica, ai meu Deus, o verão. Meu corpo. O verão, verão tá chegando. Verão tá chegando. O Porã não lembra mais que é verão, inverno. Se bem que agora é novo Porã, né? Desculpa, Porã. Eram estes os destaques comentados do Clique RBS. Tem Marcelo e Marcelino hoje? Não, não tem? Não tem. Só não vai ter. Não tem Cagê, não tem Girimum, não tem Flatos do Tira. Beleza! Uma rodada, então vai tu aí, Geiso. Eu, uma piada, salada. Tá, o garoto chega do colégio em casa, salada, e aí viu o pai, se perguntou, papai, salada. O que o pai tava fazendo, Geiso? Não dá pra falar, tava ali com a mãe, salada. Fazendo a janta. Fazendo, amor, cara. Fazendo a janta. Tá mexendo no fogão. Papai, meu, tu sabe escrever no escuro, pai, meu? Sabe? Não, meu filho. Por quê? Não, papai, eu queria que tu assinasse meu boletim aqui, então. aqui, rapidinho, só dá uma assinadinha aqui. O Jonas saiu de qual time? Saiu do Grêmio. Qual o maior adversário do Grêmio? O próprio Grêmio. Obrigado, Santani. Obrigado. Vai daí, vai, Potter. Brincadeiras em inglês. Olha, aulas de inglês. Exatamente, voltamos à aula. Finalmente, de inglês, depois daquela inesquecível entrevista com o vocalista do Soulja. É. Eu perdi isso. Tu perdeu a entrevista que ele fez, cara? Foi no telão. Cheguei bem pra cima. How are you, man? Hey, man. It was a great night. E o cara olhando pra ele com aquela de árvore. O cara olhando. A pessoa do Sol já tem cara de árvore, né, Magnata? A primeira parte enraizado. Foi resolvida. Eu perguntei pra ele em inglês. Entendeu? Sim. Né? Foi uma grande abordagem. Uma grande abordagem. E aí o cara inventou de responder. Sim. Isso tudo no telão e pra falou, todo mundo do planeta. E aí ele falou durante um minuto ele falou, e aí foi pra mim e falou assim, ele falou que foi muito legal. Eu tava te vendo nessa hora, tu não falou só isso, tu falou assim, vocês devem ter entendido aí, né? Joga pro público, né? Quase aconteceu um grande momento da minha vida, porque ao lado do palco ali, isso ia acontecer no outro telão, do Charlie Brown Jr. Isso. A Alessandra Ambrosio tava no Planeta Atlântica. Foi lá curtir com as amigas, os modelos dela. Quem não conhece a Alessandra Ambrosio, homem que não conhece a Alessandra Ambrosio, pode ligar agora, trocar pra outra rádio, que não é um homem de verdade. Voltando. Aí a Alessandra Ambrosio tá ali no cantinho, ali, né, olhando o show. Dois trocaram pelo ibopômetro. Dois. Aí, cara, ela chegou e comentou uma coisa comigo, que o segredo de chegar nessas mulheres é tu não mostrar que ela é a Alessandra Ambrosio. Que tu conhece ela. É esse o segredo, Pato? Ignora. A Alessandra. E ela assim, ai, como tá gordo, Chorão. Eu falei assim, pois é, engordou de novo, não sei o quê. Aí começou um assunto assim, né? Aí falamos, aí daqui a pouco... Falaram o quê? O que falaram? Tanto? Amenidades, Charlie Brown. Amenities. Sobre o Jonas. Charlie Brown, Nova York. Não, isso não. Aí, cara, aí acabou o show ali por ali, eu falei pra ela assim, vamos fazer uma brincadeira com no telão ali, não sei o quê, porque aí foi o seguinte, vai voltar pro telão e eu vou estar conversando contigo. Sabe? Uhum. Você começou com a minha amiga, Alessandra. Ia te agigantar em cima dela. E aí fazer conta que eu não queria, sei que eu tenho não. Exatamente. O Pato tá olhando pra cima, né, Pato? Na verdade, pensando no Grupo RBS, claro, em engrandecer o Grupo RBS. Com engrandecer o evento, né? O evento. Claro. E aí ela topou. Mas aí sempre tem um empresário bicha por perto. Tá nos ouvindo, tá claro, lá? Que adora o Pretinho. Tá, tem em Moscou, lá nesse aeroporto, ele vai estar. Aí, cara, aí ela assim, claro, a gente faz de conta que é um teto. Porque eles também gostam de uma coisa que sai do usual. Uhum. Eles, modelos? Pessoas famosas. Pessoal fede, mundo fashion. Famosos, a teoria tá demais, Aí veio o bicho e falou assim, olha só, infelizmente ela não vai poder fazer. Não vai porque dar. O patrocínio refrigerante é diferente do patrocínio que ela faz lá na Europa. Aí entra pra internet. Ela é a garota propaganda do Jesus, né? Aquele refrigerante do Nordeste. E aí não deu, ela pediu questões desculpa, contratuais, né? Infelizmente não vai fazer, tá tudo bem. Ô, Potter. Oi. Pode, sabe aquela bem, Davi, posso te fazer uma pergunta, Davi? Faça. Tu bebeste, Davi? Não vou negar. Davi! Não pode, Davi! Nós aqui de bico seco, Davi! Mas eu tô no litoral, tô na hora, eu tenho que contar o que fazem os praianos, cara. Tem que beber mesmo. Se eles bebem, eu bebo. Se eles jogam bola, eu jogo bola. E se os homossexuais fazem festa aí, tu? Não, os praianos. Praiano homossexual? Entendeu? Eu tô aqui, eu tô aqui representando os heterossexuais praianos. Bom. E se eles pescam, tu pesca também, Davi? Se eles pescam, eu pesco. Oh. Se eles olham as mulheres, eu olho as mulheres. Se ela dança, tu dança. Tudo por uma questão profissional. Tá, se eles cozinham, tu trabalho cozinha de campo. Não, eu não tenho cozinhado. Mas continuando, se Davi. Eu cozinho, não, eu ia contar aquela história daquele nosso amigo, jornalista, tal, que não sabia falar inglês. e que estava, né, numa cobertura internacional, e estava aquela mulher linda como Alessandra Ambrosio, assim, e ele se aproxima dela e diz assim: "Do you speak English?" E ela disse: "Yes!" E ele: "Putz, me ferrei." Tudo isso pra anunciar. Ah, é verdade. Esqueceu. Verdade, o que você tomou hoje, Potter? Eu vou ainda, não, mas é que a história. Não, vai aí. Tu bebeu, Potter? Não vou negar. Tentei falar mais sério, viu? Não vou negar. Bêbado pensando em falar. Eu vou falar o nome da brincadeira, a frase, você tem que adivinhar aqui qual é a brincadeira, certo? Vai ser fácil hoje. The Kids play hopscotch for 2 hours. Hopscotch? Deve ser rolha. Rolha. Hopscotch. Hopscotch. É buraco. Hopscotch? Canastra. Não. Amarelinha. As crianças brincaram de amarelinha por 2 horas, é isso? Nenhuma criança brinca por 2 horas de amarelinha. De nada. Nenhuma criança brinca por 2 horas de nada. De nada. De nada. Nada. Videogame. No máximo 1 hora. Algumas não brincam por 5 minutos. É verdade. As crianças não se concentram por mais de 1 hora. Mais uma frase. When was the last time you played Blind Man's Bluff? Qual foi a última vez que você pagou? Você brincou, não, play. Você brincou, jogou. Play. Play. Esconde, esconde. Blind Man's Bluff. Blind Man's Bluff. Cabra cega. Cabra cega. Cabra cega. Mais um aqui. Cabra cega. We used to play hide and seek late at night on weekends. Vai repetir. Na semana a gente jogava pega-pega. Esconde, esconde. Como é o nome da brincadeira? Hide and seek. Eu sempre brinquei de pega-pega, né, Magnata? Ah, eu também, papai. Sempre brinquei de pega-pega. Pega aqui, pega lá, pega colar. Aquela coisa toda, né? Isso aqui, ó. He plays marbles. Marlo. Better than anyone else. Ele joga marbles melhor que ninguém. Marbles. Dominó. Bola de gude. Bola de gude. Bola de gude. Bola de gude. Tu já tá querendo me derrubar no jornal. E agora, aqui no Pretinho, vou conversar com o Grêmio. Next class. There will be a memory game. Memory game, jogar memória. She knows all the tricks to winning and tic-tac-toe. Tic-tac-toe, eu tiro o jogo da velha. Ela tem todos os truques para o jogo da velha. Viu que quando tu fala em inglês, as pessoas entendem? É impressionante. Mais do que quando ele fala em português. Que é do Harley. É, o meu inglês é do Harley. A última. Jumping rope. Do Harley, né? Do Harley. Ah, do Cometa. Do Cometa. Esse é o meu inglês. É o do Harley. Meu inglês é do Cometa Harley. Eu lembro do Cometa Harley. Tinha uma camiseta do Cometa Harley. Sim, aí não passou o Cometa Harley, né? Não passou? Não. Ficou não todo passou, mundo esperando o Cometa Harley, e o Cometa Harley não passou. Cara, não, passou, mas não, ele passou, mas ninguém viu. Marcou muito a infância do Maurício. Claro, cara, eu lembro. Era uma onda, se vendia camiseta, tava engasgado isso aí, Maurício. Tudo do Cometa Harley. Cara, e nós tava nunca engasgado. Mais vamos ver o Cometa Harley, né, cara? Aí o Cometa Harley não passou no dia programado pra passar, ele passou, cara, longe demais da Terra. Uma grande sacanagem aquele negão apareceu. Te levar lá pra ver o cometa. E o cometa... Só apareceu, né? Eu lembro que naquela época tinha muito cachorro chamado Cometa. Por causa do Cometa Harley. Não, o Cometa era o cachorro de um. De uma história de quadrinho, cara. Davi só rica. Davi só rica. O Cometa era é o cachorro. Eu sei que tem muito cachorro chamado Piloto. Não sei por que motivo, cara. Piloto? É, tem muito cachorro chamado Piloto. É, mas é um nome bom pra cachorro. E Rex? Por que, que tem Rex? Tá, a última aqui, ó. Jumping rope is good for you. É? Jumping rope? Só tu não entende, pô. Pular a corda. É, ah, corda. Pular a corda. Ah, pular a corda. Boa. Eu nunca consegui. O Rock, o Stallone, que treina muito pro lado corda, né? O estagiário tá colando aqui pra nós, .com.br. E desapareceu com a chave do carro do Fender. Hoje de tarde. Já apareceu, já apareceu. E aí, durante o julgamento, né, o promotor aperta uma das testemunhas. Não é verdade que o senhor recebeu R$5.000 pra comprometer este caso? E o cara quieto. Ei, testemunha! Não é verdade que o senhor recebeu R$5.000 pra comprometer esse caso? E o cara ali olhando pro lado e tal. E o juiz então foi obrigado a intervir. Quer fazer o favor de responder a pergunta? Ah, desculpa aí, senhor juiz. Eu pensei que ele estivesse falando com o senhor. Lembrando que promotor é só um homem. Deus é o juiz. Aê, grande presença. Olha aqui, ó, amigos do PB, o Flávio Sena, de Vila Santa Rosa, Porto Alegre. Eu quero chamar o Davi aqui para esse assunto. Alô, Vila Santa Rosa. Seguem aqui algumas verdades. Eu já tive uma namorada na Vila Santa Rosa. Oh. Onde tu não teve namorada, Davi? É, isso é verdade, Davi. Aonde tu não teve namorada? Lami. O no importante Lami também que eu tive uma na Vila Santa Rosa, era a Maria. Ó, oh, Maria. Maria que era... A mulher de verdade. Tá, mas enfim. Seguem aqui algumas verdades a respeito da direção do Grêmio. O Grêmio. Em relação a negociações. Descobrimos que a Almirketing é que está prestando serviço de assessoria ao tricolor. É isso, Almir? É verdade. Eu sou como se fosse um ghost president. O quê? Um ghost president. Não, certo? Ghost president fantasma? Um ghost president. Exatamente. Sou o presidente fantasma do Grêmio. Que eu tô loucura. Fazendo todas as jogadas. Porque a negociação do Ronaldinho, do Jonas, Vinícius Pacheco também. Pacheco também. Que loucura. Você viu o cartão do Almir? I'm CEO, bitch. I'm a CEO, bitch. O Grêmio realmente encarnou o espírito da Libertadores 2011. Está libertando todos os seus melhores jogadores. Piada. Alguns atletas do Grêmio estão com seus passes ofertados no eBay por uma pichincha. O Grêmio realmente não vende seus craques, eles preferem a doação. Sabe o que eu fiz essa piada Mano hoje? Mano, piada pupo, meu bruxo Josimo, Flávio Sena, Porto Alegre. E muita gente não entendeu, não vendemos craques, isso era uma faixa do Grêmio antes da saída do Ronaldinho Gaúcho, do Guerreiro, botou na frente do Olímpico, o Então, e agora tá na campanha da RBS, né, craque nem pensar. Depois o Potter e o Fetter, os colorados da bancada, no intervalo eu queria passar algumas informações sobre o caso Jonas só para os colorados da bancada. Estaremos ouvindo com muita atenção. Sabe que uma boa leitura engraçada é obairrista.com.br, um baita, não sei o BR, é só .com, obairrista.com, tem várias notícias sobre esse caso do Grêmio aí, entre elas, Grêmio, 2 pontos, Jonas é surdo, o Jonas quando ele fez assim no ouvidinho, não é que ele tava provocando associar, ele queria ouvir o que tava rolando ali. Não, mas a melhor do cara foi que o Grêmio não conseguiu renovar o contrato com o Bar da Diabetes. Perdeu o Bar da Diabetes agora. E aí, Santana, irmão, Santana tá indignado com isso aí, né? Estou indignado. Com quem, Santana? Com o Grêmio. Até quando, Davi, me responda. Até quando, o Grêmio? Calma, Santaninha. Terá que esperar alguma contratação. Tá ficando vermelho ali, ó. Não, eu fico azul. Eu sou do Grêmio. Davi. Fala, Santana. Me explica, Davi. Por que, Davi? Por que que o Grêmio perde todo mundo? Essas coisas... Tudo bem aí, Santana? Eu tô ficando com labirintite. Mas mesmo assim eu vim trabalhar. Boa. Vou dar uma corridinha. Vamos fazer Santana. O seguinte, então, aqui a gente vai fazer os classificados, Santaninha. Davi, vamos fazer os classificados do Pretinho. Santaninha. Tá bem. E aí a gente vai pro show do intervalo, voltamos aí com bola nas costas. Tem bola nas costas hoje? Tem. Às 8 da noite, não, né? Não. Não, o programa está de férias. Na verdade, nosso empresário Assis... Não, pera aí um pouquinho, queridos. Nós combinamos que o bola voltaria quando o campeonato gaúcho voltasse. Pós-planeta. Inclusive acertado comercialmente com o mercado. É verdade. As agências de publicidade pediram essa foto. Tu rouba. Exatamente. Eu roubo. Tu tá perguntando ou afirmando? Tu manda na Rádio Atlântica. O programa Bola nas Costas, quem manda é a gente. Né? Tá, tu bom. Rebaixou o Bola nas Costas pra segunda, né? Pra segunda, né? Então, na segunda onda é nós que cuidamos. Talvez acredito, meu bruxo. Não há programa hoje, então. Não tem programa. Voltamos pós-planeta. Pós-planeta. Quer ouvir alguma coisa de esportes? Liga na gaúcha. Show de intervalo, não. É classificados do Pretinho. Vou te contar, hein, ô Batista, não é fácil. Vendo um iPod Touch, terceira geração da Apple, com 32 GB. O iPod está em ótimo estado com apenas 5 meses de uso. Acompanha a capa de silicone contra quedas e riscos e demais acessórios originais da Apple. O iPod encontra-se em Blumenau. É um iPod ou um iPhone? Um iPod. Ele fala três vezes iPod do Apple. E tu ainda leu o negócio lá antes de passar pro Fetter. Foi embora mais cedo hoje. O pessoal tá muito agressivo. Deixa o churrasco hoje, deixa o churrasco, vai. Esse é o jeito que não vai no churrasco, né, Marcio? Não se junta com a gente mesmo. Talvez seja por isso que a gente. Não, o Maurício entupiu a privada dele. Pessoal, posso continuar o e-mail? Pode. Camila.marcondes@hotmail.com. Tem vários sons da tribo nesse iPod. Sabe o que aconteceu com a Camila? A Camila deve ter se indignado com o fonezinho do iPod, que é muito ruim. É muito bom. É muito ruim. É muito bom. É muito ruim, cara. É muito bom, olha. Ô, Alexandre Petra, mandou um salve pra família Marcondes, lá de Floripa. Isso aí, beleza. A locução do Santinho, é nós mesmo, vagabundo. Gostaria de anunciar meu Gol quadrado, ano 95, cor prata. Está em ótimo estado, impecável. Gol 95, prata. É o melhor gol. De todos os gols, esse foi o melhor. Tô vendendo, pois vou mudar de cidade, preciso da grana. Grana, grana, grana. O valor é de R$9.500. Documentos pagos até 2012. Achou caro? Espere para ver as fotos. Isso é ruim. Isso aqui. Ô, amigo, tu não fez propaganda e publicidade, não fez marketing, amigo. Nessa frase não pode ser colocada num anúncio de venda. Achou caro? Espere para ver as fotos. Ah, interessados, envio fotos então. Obrigado, galera. Vocês são demais. Mandam. Pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo. Que o gol tá bom, querido. Gol tá bom, querido. É o Roberto de Joinville, e-mail golquadrado95@gmail.com. Magnânimo! Vamos faturar, meu querido? Vamos, Mirzinho. Coisa boa ter de volta nesse programa. Que bom tá aqui de novo, cara. É muito bom. Tomara que a pesquisa de Ibope não tenha sido feita na semana passada. Tu sabe que eu já entrei hoje aqui no estúdio, de manhã cedinho, vim aqui e fiz um xixi ali no canto. É, pra marcar território. É, pra dizer como é bom mijar no que é da gente. É. Meu programa. O programa é teu, ali, querido. Isso, esse obrigado. Programa aqui, o sucesso dele tá tudo nas tuas costas. Obrigado, tá amigo. Tá tudo atrás de ti. Ótimo, amigo. Tá magrinho, magrinho? É corridinha todo dia, né? É o quê? Boa alimentação. Boa alimentação. E agora, corridinha. E aqui, ó. Já começou aqui, querido. Já começou. É corrida? Ah, desculpa. Isso é corrida? Isso é corrida. Corrida. Como, o que significa bater uma mão na outra? Boxe. Ah, boxe. Entendi. Achei que tem alguma conotação esportiva. Boxe. Exatamente. Então, aproveitando. Abraço pro rapaziada da G10, pô. Rapaziada da G10. Pessoal da G10? Sempre ligado aqui no programa. Professor João, aquele abraço, professor. Ah, pessoal da G10 tá aqui, ó. G10 e tem o pessoal do G4 também, aqui, ó. Só G4. Olha só, querido. Vamos aproveitar esse teu corpo novo para lançar o liquidificador manual do Almir. Manual? O liquidificador manual do Almir. Que é uma manivela do lado, uma manivela para tu te alimentar direito, pô. Ah, tá. Entendeu? Tu coloca várias frutas, água, não sei o quê, leite, não sei o quê. Passa perto da cabeça do pobre. Fazer uma vitamina, né? É, um gordinho. Já pensou logo no milkshake? Mas comprar um todinho, né? Contenta, né? Duas bolas de sorvete, dois copos de leite. Aí tu põe ali umas frutas, uma água, coisa e tal, nada de açúcar. Nada, boa. E aí é a manivela no liquidificador. Pode fazer em qualquer lugar do mundo, na praia. Só... Ah, voltagem não importa. Não daí, importa. Né? Não liga na boa, boa. Tem boa, na praia. Manual, coisa. Tem e que... não gasta energia, parabéns. Na beira da praia os caras fazem isso aí. E é ecológico, né, cara? Ecológico e tudo mais. Tem que girar 30 parabéns, vezes. Parabéns, homem. Quantas vezes? 30 vezes por segundo. Por segundo? Pra triturar o negócio. Pra funcionar tem que girar 30 vezes por segundo. Mas tem que chamar o irmão adolescente. O cara é o único que consegue. Braço também, né? Mulher consegue. Mulher consegue. Mulher nasce pra fazer essas coisas. E vem com o celular. De economia de energia elétrica. Celular? O celular. Celular. Tem o ABCD, o melhor é o A. É o A. Esse é o A que menos gasta. Ótimo, Almir. Parabéns, Almir, hein? Parabéns, obrigado. O slogan seria: seja como o Fetter, tenha uma boa alimentação. Seja. Cuidando da sua terra, do planeta Terra. Boa! Planeta Atlântida, né? No momento. No momento terra, agora, planeta Atlântida. Nada a ver com planeta Atlântida. Como nada? Não viaja. Planeta Atlântida, o pessoal come muito mal. E a Almir que tem agora. Não, come bem. Direcionada para. Não, tem aqueles tem gente que come bem lá. Muita gordura, o pessoal. Show do intervalo! Voltamos em seguida com o Pretinho Básico aqui da Atlântida. Muito obrigado pela sua audiência. Estamos de volta ao vivo para todo o sul do Brasil, pela grande rede Atlântida com o Pretinho Básico. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua parceria, preferência pelo Pretinho. Sandálias Boa Onda, a revolução do conforto, telefonia imbatível Big, tudo de melhor para você e da Miller. A moda está nas ruas. Os queridos descobriram ABBA. Aliás, ABBA não, Bon I Am. Agora. Não, né? Sabia que não. O Bon I Am é inspirado num alemão, cara. Hoje, em detalhe, eu tava vendo, tem um grupo alemão chamado Night Train. Night Train. Que é o originário desse. Ah, não é o Bon I Am? Barbra Streisand. É a toca no barra. Que loucura, por que o cara não botou Robert De Niro? Toca onde? É, o Garrafinha. Toca no barracão! É o Garrafinha, conhece? Não, olha, vamos fazer o Bola nas Costas aqui, via 18 minutos para 7. É, papo mesmo, às 19 horas, para quem ouve Atlântida pela web. Cara, eu descobri que é uma galera que ouve Atlântida pela web e pelo iPhone. Curte o Discorama às 19 horas. Pô, porque tem meus contatos, né, Almirzinho? Mas quem te falou? Ele é chefe, uma galera me falou. Tem reuniões todo dia, né? Não estás inventando isso na tua cabeça. Não tô inventando, cara. Não inventaria um troço desse na minha cabeça. Casa Perini, especial é o agora. Aprecie com moderação. Apresenta Bola nas Costas. Deixa eu abrir também o canal do Davi Coimbra, porque ele vai querer certamente nos dar algumas informações sobre o caso do Jonas, né, Davi? É verdade, meu. O Jonas sabe que o Grêmio fez uma proposta de 4 milhões na mão dele, cara. 4 milhões na mão dele e mais 600 mil de salário. Mas é o mesmo. 4 milhões e mais 600 mil, sabe o que é isso? Não dá por quanto tempo, Davi? Só até o fim da Libertadores. Pra ele ficar até o fim da Libertadores, 4 milhões na mão e 600 mil de salário. Isso pra cobrir alguma proposta ou foi iniciativa? Ele disse que teria uma outra proposta. Aí chegou a fazer no último momento 6 milhões na mão e mais 600 mil por mês até o fim da Libertadores. Ontem à noite, 10 da noite, tava o Jonas lá na casa do Vicente Martins e não topou, rapaz. O problema não é o Grêmio. Nunca foi o problema. É o Jonas tá desgostoso com alguma coisa dentro do Grêmio. Porque não é isso, Potter. É dinheiro mesmo. Deixa eu te perguntar, Davi. Tu aceitaria, Davi, a proposta do Grêmio? Pô, 6 milhões na mão e mais 600 por mil? 600. Claro. Ô, Davi, e o... até o fim da Libertadores, cara. Não, eu acho o seguinte, Peter, assim, ó, não pensando nem no Grêmio e nem na... Né, na questão do Jonas, vamos supor que se eu fosse o Jonas tá bem no Grêmio, né, se adaptou, tá com um esquema, favorece ao Jonas, né, e ele tá aparecendo muito, foi um jogador que se destacou no Campeonato Brasileiro, foi goleador, né, ganhou todos os troféus e tudo mais. Isso é algo difícil para se conquistar num clube, sabe, num clube de ponta. Olha o Sandro era a seleção brasileira, né, cara, o Sandro é destaque no Internacional, e ele é reserva agora no Tottenham, né. Inclusive então, há boatos de que estaria voltando para o Inter. Não, o Tottenham não libera, não. Nessa questão, então eu acho que se o jogador recebe um salário desses e um dinheiro desse na mão, pro bem dele, eu acho que ele deveria ter ficado, né? Fica até o fim da Libertadores e depois faz um super contrato. Né? Tá bem. Tá bom, Davi, obrigado, tá? O doutor Alceu nem quer falar, né, doutor Alceu, depois dessa. Do Grêmio não, né, doutor Pedro? Não quer mais falar do Grêmio. Tô babado de novo. Quer Grêmio. Falar do que aí, doutor Alceu? Agora, viu, doutor Alceu? Viu, doutor Alceu? Fala, doutor Alceu. Não, o Inter tá contratando um volante, viu? Deve chegar até amanhã, deve... Quem é o rapaz, doutor Alceu? Eu acho, aí, né, é um palpite, assim, pelo que eu tenho ouvido aí. O Falcão? Que é aquele volante do Cruzeiro, o Fabrício. Fabrício? É bom. Eu acho que é esse aí. Sabe esse quem é que contratou hoje, doutor Davi? O Avaí. Quem? O Avaí, doutor Davi. O Avaí contratou. Que maravilha, cara. O Avaí comprou mais um, o Fabiano. É dois jogadores por rodada e uma derrota por rodada. Qual a colocação do Avaí no Catarinense? É o Lanterna. E o Figueira fez quantos gols nos últimos dois jogos? Não tem, nos últimos dois não tem. Nove gols. Que loucura. Abraço pro Breitner aí, nosso grande... Grande Breitner, da seleção alemã. O Figueira aí, meu. Breitner é um baixinho que veio do Santos. Dia 6 tem o clássico, né? Figueira e Avaí, vamos ver como é que vai ser. Tá bem, era isso, doutor Alceu. É, muito obrigado, doutor Alceu. Valeu, vamos trocar trilha aqui, botar trilha do programa. Eu quero dar o toque que uma igreja do interior de São Paulo anuncia rifa de Fusca lotado de cerveja. Mas que beleza! Caraca! Coisa linda! O anúncio seria comum se não estivesse exposto na entrada da Catedral de Ribeirão. Oh, beleza. Concorra a um charmoso Fusca branco 1980 a álcool carregado de cervejas. O Fusca tinha que ser álcool. Carregado de álcool. É o que diz o banner. Iniciativa do padre Francisco Mussa. Grande Mussa! O Mussa, cara, de 33 anos, que visa arrecadar fundos para a construção do Centro Social da Catedral. Mussa dos nossos, hein, Magnata? Em Ribeirão, São Paulo, o prêmio da rifa vendida a R$2 vai contra o que a igreja sempre pregou, que é o combate ao uso excessivo do álcool. Que tá, mas Jesus transformou a água em vinho. Pois é. Tá, mas foram poucos litros. Tá isso na Bíblia. Mas aí ele pode tomar por anos essa cerveja toda aí. Né? É, pode e ser. E saiu uma pesquisa hoje dizendo que a cerveja faz tão bem quanto o vinho. É, o consumo. Ó, onde que tá essa pesquisa? Moderado. Consumo moderado. De cerveja. Na faz... Alemanha? É. Mas o moderado é até meio litro por dia. Meio litro por dia. Duas uma garrafa. É pouco. De 600 tá ótimo. Duas long neck. É. Eu não tomo nem segunda, nem terça, nem quarta, nem quinta. Toma tudo no fim de semana. 4 litros aí concentra. Não é jogo. Mas falando do Fusca, sabia que esse final de semana foi o Dia Nacional do Fusca e teve um encontro em Santa Maria? Foi mesmo. Sexta. Como é que eu perco uma coisa dessa? É uma loucura, né? Gente, dono de Fusca de tudo quanto é lugar, né? Não sabia. Tu foi para... Não, eu não fui, mas eu sou um cara apaixonado por Fusca, cara. Eu gosto até do capô. Não é apaixonado. Eu vou comprar outro. Já tive um. Maurício, inclusive, dirigiu meu Fusca. O Maurício já teve Fusca também. Exatamente. Fusca é a prova de que carro é uma coisa muito simples. Cara, e né? É legal. É muito simples o carro. Tem umas alavancas, né? Tem uma outra alavanca no meio. Ele foi projetado porque pra a Europa guerra, não tinha né? dinheiro. Não, a Europa não tinha dinheiro. Foi pós-guerra, é. Né? Os europeus não tinham dinheiro carro pra comprar popular, carro. Aí eles fizeram Fusca, que era um carro muito barato pra vender. Os alemães, foi o Hitler que mandou fazer, mano. Isso, em 45. Não, Hitler, não, foi bem não, antes. Foi antes. Não, 39, é verdade. Não, foi o Hitler que mandou fazer e mandou fazer um carro que não bebesse água. Eu não compro tudo carro é o carro que né? o Hitler mandou todas fazer. Todas as desgraças do mundo agora é o Hitler, né? O Fusca é o Hitler. O Suzana Vieira lá é o Hitler. O contrato do Jonas com o Grêmio foi o Hitler que fez. Vamos dar uma rodada, vai daí, Jason. Só o Davi que bebeu o Rio. Não vou negar. Pretinho Básico, o programa para bêbados. Ai, duas. O programa para bêbados, aí entra o Davi. Vamos fazer essa chamada aí, pô. Duas pulguinhas conversando. Duas o quê, cara? Pulgas. Que evitam minhas rugas. Exatamente, meu. Duas pulguinhas conversando ali, tá lá no mundinho delas. E o resto da música, tu sabe, Jason? Vai lá. Vamos lá, duas pulguinhas conversando e uma chega pra outra, tá ligado? O que você faria se ganhasse na loteria? Aí a amiga vai lá e responde, tá ligado? Mas eu compraria um cachorro só para mim, tá ligado? Eu também vou contar uma piada, Piada do poder! Apoio! Tá ligado? Materiais de construção Van Andaime pra vencer o desafio da sua obra. E aí a loira chega numa igreja, vê um homem ajoelhado, rezando com um pote na mão e pergunta pro cara: o que tem dentro do pote? Aí o cara: são as cinzas do meu avô. Oh. E a loira: nossa! Como ele fuma? O Santana carrega um pote desse, né, Santana? Eu gostaria de dizer... Conta uma piada aí, Santana, vai. Eu gostaria de dizer que o fumódromo ali na Érico... Não é fumódromo. É fumódromo. Dromo. Não ficou... corrigiu com Santana, cara. Mas fumódromo não dá. Minha coluna... Maurício tá demitido. Vai, conta. A filha... saiu com o namorado. Alguns dias depois, começou a enjoar. A mãe então a levou à farmácia. Vai demorar uma hora pra piada. Ao chegar na porta da drogaria, a menina teve uma crise de vômitos. Davi, tá ouvindo? Ouvindo, tô gostando muito. O farmacêutico, vendo a cena, vai prestar socorro. Olha para a mãe da garota e pergunta: Foi comida. A mãe responde: foi, mas vai casar. Gênio. Esta foi gênio. Gênio, Davi, gênio. Gênio. Gênio, Grêmio, Grêmio. Maravilhoso, né, Marcola? Maravilhoso mundo encantado do ambiente corporativo do nosso querido amigo florianopolitano, tio Dino, no Twitter. Twitter.com/tio Dino. Sacanagens pra fazer no escritório. Bom dar crédito às piadas, meu. Colar post-it embaixo do mouse ótico dos colegas. Que sacanagem, cara. O cara vai no banheiro, tu leva o papel higiênico embora do banheiro todo. E aí, enquanto o cara vai no banheiro, tu troca o papel de parede do computador dele por uma pornografia. Apertar todos os andares do elevador, esperar as 12 pessoas entrarem e depois sair. Pá! Passar recado pra secretária, tipo assim, ó, liga pra secretária e deixa o um recado assim: avisa o Oliveira que a mulher dele acabou de sair do motel com alguém. O Oliveira! Chegue bem cedo e amarre uma faixa preta na entrada da empresa, como se tivesse falido a empresa. Tivesse fechado o prédio. Acabou, já era. Aluga-se. E aí tem outras filosofias dele aqui, né? Tipo, ninguém faz um bom dia enviando arquivos de PowerPoint. Desconfie sempre de alguém que diz que tá excitado com o trabalho. Geralmente é o babaca da firma. E o cliente tem sempre razão. Isso enquanto eu tiver paciência. Obrigado, tio Dino. Grande abraço. Deixa eu mandar rapidamente um abraço pra toda aquela galera que tava na casa do Nego Du, lá em Atlântida, no sábado, no Pretinho, na casa do ouvinte. Foi demais ter estado lá. Mais uma vez, Atlântida saiu do estúdio, Pretinho Básico sai do estúdio e vai pra casa do ouvinte. Tava legal. Tava legal. É muito legal o pessoal que tava lá. O Nego Du recebeu um cheque presente de R$200. Um checão, do Big, né, Magnato? Um checão. Exato, tá, um checão de R$200. O Pretinho Básico na minha casa é um oferecimento Big, é preço baixo todo dia. Oh. Várias fotos estão na nossa timeline no Twitter, lá Pretinho da Line Básico. Em fevereiro a gente vai de novo pra casa de praia do nosso ouvinte. Que maravilha. Aí as duas bichinhas estão voltando. Peraí, isso é uma piada. É velha! Piada velha do Porão! Restaurante Aquilo! Aquilo sim é bom de comer! As duas bichinhas estão voltando da Europa de avião quando no meio da noite uma delas convida: ai, querida, que tal se a gente desse uma namoradinha agora? Ai, você tá maluca? Aqui tá cheio de gente. Primeira classe. Ai, mas tá todo mundo dormindo. É, mas tem as aeromoças. Ai, elas também estão dormindo, quer ver? Aeromoça, me traz um uísque! Silêncio total. Então a bicha se empolgou e foi pra cima da outra. Algumas horas depois, o dia já estava amanhecendo, a aeromoça nota um dos passageiros tremendo de frio. Nossa, mas o senhor está gelado, por que não pediu um cobertor? Ah, eu não sou besta, o sujeito ali atrás pediu um uísque e ficaram carcando ele a noite toda. Deixa eu contar uma coisa pra você. O Davi Borracha gostou da Davi? Não vou negar. Davi, deixa eu te contar uma coisa, Davi. Tu especialmente vai gostar dessa história que eu fiquei sabendo hoje à tarde, me contaram. É uma história de traição. Ai. Quer me dizer alguma coisa? Eu não gosto dessas coisas. Não diz online. Cara. É uma história de traição ocorrida em São Paulo. Fala só pra mim. Se for comigo, fala só pra mim. Em São Paulo. Não fala assim, homem. Ocorrida em São Paulo. São Paulo. Tem alguma coisa? Casal. São Paulo. Casal casado. Comprou um cachorro. Resolveu comprar um cachorro. Aí comprou o cachorro. Ai, que amor! E precisavam, então, adestrar o cachorrinho. Ah, o adestrador. Chamaram um adestrador. Para adestrar o... Não vou lembrar o nome do cachorro agora. O cachorrinho. Ele adestrou não só o cachorro, como a cadela. Chegou na cadela e disse: deita! Rola! Finge de morta. Davi jogou o pau pra cadela. A mulher traiu o marido com o adestrador do labrador. É uma cachorra. É uma cadela. Tu acredita nisso, Davi? É a varinha, Traz a varinha. Sabe o que o cara fez? Tu sabe o que o cara fez? O que ele fez? Ele deu o cachorro. Ele deu o cachorro, Vai-se embora, não quero mais esse cachorro. Boa solução. Ele jogava varinha, ela ia lá pegar com a boca e trazia até o cara de quatro. Matheus? Impressionante, né, cara? Não, essas, dá pra confiar. Estes cachorros. Que coisa, rapaz. É, não dá pra confiar. Eu só precisava contar isso. É, uma história assim pra gente melhora. Me sinto melhor segunda-feira. Só melhora aí. É isso que acontece com você que tá agora com a sua garota. Não faz isso, cara. Eu tenho relatos péssimos de momentos de brigas terríveis, no trânsito. De brigas no trânsito, quando tu faz isso. Algum meio de comunicação no Brasil. Para agora e olha pro teu marido tá, olha pra tua mulher tá, não faz isso. Isso é trabalho social. É, eu acho que isso aqui, antes de ser uma empresa que visa o lucro, mas isso não é o mais importante. Boa. Isso aqui é uma concessão pública. Boa, Potter. Como é uma concessão pública, a gente tem que fazer o serviço público. Isso, Potter. Você que tá pegando sua mão no trabalho agora. Você radialista que tá ao vivo agora na rádio. Exatamente. Ela fica com um colega de emprego. Caraca. E não é o cara bonito. Ela vai pro retiro. É o gordinho de teta. Sabe agora tá na moda, sabe que tá na moda, não, mano? Ô, cara, teta, cara. Teta tá na moda. Porque ele é gordinho de teta. Biltris. Isso, cara. Aqui, é o gordinho de teta do Patrola que tá pegando tua mulher. Aí pode ser o Ico. Pessoal. Fala, Davi! Pessoal, aqui fala, o Pretinho Básico é jornalismo. Fala, Davi. Aqui na exatamente na frente da Guarita 74, está ocorrendo um salvamento nesse momento. Cara. Olha, narra pra gente, Davi. Ó, o helicóptero da brigada aqui tá baixando, o helicóptero branco da brigada. E ele tá baixando, sabe aquelas. Imagina uma rede de caçar borboleta gigante. É um cesto. Papai, é um cesto, cara. Tudo com Davi, isso é pescador, querido. Isso aí é pescador de Eostre. Tá puxando o cara do mar, cara. Pô, que loucura, hein, Davi? Ao vivo isso. Um monte de gente aqui veio. Acabaram tirando o cara aqui, meu. Agora eu não sei. Não morreu. Não sei agora as condições, que tá um pouco longe aqui. Não sei as condições do cara, mas tiraram ele do ar. Papai deixou tudo com o Davi, papai. Acontece isso direto aí, Davi. Dá pra ouvir o barulho do helicóptero, Davi. Não, e o helicóptero agora tá se aproximando de outro cara aqui. Cara, vão se beijar, olha ali. Tô chegando perto, Tá se aproximando de outro, cara. Bem na frente, quase. Outra pessoa que tá se afogando, eu acho. O mar não tem cabelo, amigo. Tem que respeitar, não eles tem cabelo pra se agarrar, mano. Eles vão esse salvamento aí, esse salvamento com rede é espetacular. Sabe o que é isso, Davi? Isso daí... Eles botam o sujeito no dentro da rede, dentro da gaiola. Dá vontade de se afogar, é um novo projeto da Almir que tem. Espera cinco se afogar. Aí vale a pena pegar a viagem de helicóptero. Aí pega os cinco, a rede... Arrastão de rede, aí já tira todos os afogados. Um sempre morre. Conseguiu o salvamento, Davi? Tá tão prossegue aqui, cara. Prossegue. Estão levando o cara pra areia agora. Cara, vamos entrar, invadir a Voz do Brasil. Não, eu acho que é importante. Claro, é importante o salvamento? Não. Tá louco. É importante a gente falar disso por mais uma hora, Davi. Continua, Davi. Vai daí, Davi, que é contigo. Manda uma aí, Davi. Não, tô contando aqui que o cara. Olha aqui, ó. Agora o helicóptero tá chegando na areia, meu. E uma multidão aqui esperando. Eu não entendo esse bando de vagabundo que tá na praia. Vamos fazer uma coisa que preste. Deixa a polícia fazer a respiração boca a boca. Sabe que o Davi daqui a pouco vai sair correndo justamente pra fazer a respiração boca a boca no cara, né? Eu nunca vi gostosa se afogando. Gostosa não se afoga. As mulheres não se arriscam, Potter. Não entra no mar. Não, mas gordas não. Boa, Davi, boa. As mulheres não se arriscam. São os homens que vão lá. O cara vai lá e quer se meter. Toma 12 caipirinhas, vou nadar, velha! É isso aí, cara. É borracho e criança, né? Infelizmente. Tá bom, cara, era isso. Nós não temos, infelizmente, o Cid Moreira hoje aqui pra fazer o salmo. Mas o que é isso? Agora, cara, é acústico. Que viadagem é essa agora? Diminuiu o BPM. Agora o helicóptero pousou. Pousou! Davi, ótimo, Davi! Davi, muito obrigado pela tua participação à distância aí, tá, Davi? É um beijo pra você. Quando é que tu volta, Davi? Fevereiro, cara. Mas que dia de fevereiro, Davi? Dia primeiro. Primeiro de fevereiro. Tá bem, Davizinho. Obrigado, grande abraço, tá? Até amanhã. Queridos, era isso pra vocês também. Voltamos amanhã com o Pretinho Básico. Viemos até aqui com o Damiler. A moda está nas ruas. Telefonia imbatível Big, tudo de melhor pra você. E sandálias Boa Onda, a revolução do conforto. Voltamos amanhã, boa noite. Ana Carolina.